Gravar. Não, pera, pera, dá, podes começar. Boas, pessoal, bem-vindos ao novo podcast do. Então, pá, não se podem rir. Eu agora não paro, Só mute, meu. se Sim, não, eu não devia ter parado, não devia ter parado. Desculpa lá. Boas, pessoal, bem-vindo ao novo podcast do Chiefbox. Hoje é um episódio especial porque vai ser dedicado à E3 e temos um convidado especial, o Varzim. Boas, pessoal. Quem é o Borzinho? Sou eu, pá. Ah, ok. Pronto, e queria introduzir o resto da equipa do Chiefbox. Eu, o Tyrone, o Bakumatsu, o Devil Maniac Oh my God. e para o Projeto Peppa 2. Oh yeah. Falta um, falta o Gabriel. E o Gabriel que não está cá. Já está sendo férias no Brasil, não sei. Está sempre na praia. E3 começa na segunda-feira. Mentira, Poxa, começa na peraí, que terça-feira. sim, o Dirt Ah, Song começa já, na espera. segunda. Não, começa na terça-feira. A segunda é para E3. Olha, Ei, não aí. me digas que começa na terça. É pá, na Calma, terça. deixa Mas eu começa explicar. onde, homem? A E3 começa na terça-feira à tarde nos Estados Unidos, mas as conferências começam na segunda-feira, antes da E3 começar. Ah. A da Microsoft vai dar às 3, às 5h30 na hora de Portugal, continental. Depois acho que é da Ubisoft lá por volta das 8 e tal da noite. E a da EA às 10 da noite, acho eu. Depois a da Sony às 2 da manhã e a da Nintendo é na terça-feira às 5h30 também. E É da depois Sony é que a aposto nas E3 abre as duas. portas. E então, conta-me coisas. E O que é então? que tu esperas da E3? O que é que eu esperava? Vamos vocês falar. Então vá. Quem é o É primeiro? passar a Vamos começar batata. com o nosso convidado. Varzinho, o que é que esperas da conferência da Microsoft? Espero que não falem no Kinect. Não falem, Olha, epá, isso é impossível. eu não sei até que ponto não vão anunciar o um novo Kinect. Não sei, não. Mas Não, o gajo chega lá. Pé, acho que está na altura de pararmos de falar no Kinect e vamos começar a falar no Kinect 2. Com o nome de Project. Primavera. Foi Primavera, exatamente. Project Rio de Janeiro. Não, Project Páscoa. Olha. Não, mas é mais Rio de Janeiro, sim, porque o Natal era uma cidade. É, aliás, é a cidade. Eu nunca tinha ido por aí, mas é. É, mas é a cidade, yeah. Por acaso Não, até mas. gostava, é que eles não falassem. Não se focassem só no Kinect, mas é aquela coisa que acho que Se vai calhar acontecer. é inevitável, se calhar Pois. pelas vendas. Ei, pá, nós é que somos bons, que nós vendemos não sei quantos Kinect. Pá, não sei. Nós conectamos as pessoas. Vai ser uma porcaria, vai ser ridículo, outra vez. A cena deles é o Kinect e o Halo 4. Pronto, agora vai o Gears. Vá, E o pronto. Gears, pronto. Exatamente, Caiu assim do exatamente. céu. Olha, eu não sei, já que se falou no Gears, eu adoro a série Gears. E estou por ver como é que vai ser a história. Gostava que se focasse na Pendulum Wars, que acontece no primeiro livro, no Astral Fields, porque antes A Pendulum Wars já é com os ainda Locust. Ou há não? muito para contar antes do Emergence Day. Foi 14 anos após antes do primeiro jogo. Yeah. Mas eu não contava com isso, porque a imagem que eles mostraram vê-se Locust lá no fundo. Yeah. Vê-se um Locust? Vê-se. Vê-se Vê a tipo o capa. Brad e o Cole presos Por acaso não e os Locust reparei. no fundo. Mas e a parte de trás da revista não conta como. Aí tem um monte de Locust. Yeah. Estão só da parte da frente. A cena é Então, que já pronto. quase que eles anunciaram, ainda não foi confirmado, mas já basicamente se sabe que vai ser uma prequela. É pena. Provavelmente Eu vai acho. acontecer antes do 1. Exato, eu acho que vai ser os acontecimentos do esquadrão do Brad e do Cole antes deles se terem juntado ao Marcos. E quem sabe até pode ser mesmo logo a seguir ao dia ao Da Emergency Day. emergência. É Sim, pena. Emergency. Espero Isso que sim era arranjem fixe. mesmo uma boa história, porque acho que os três jogos tiveram um grande foco na história e foi muito bem contada, grandes momentos de ação, etc, etc. Eu também percebo. Foi um dos meus novos franchises para a Xbox favoritos. Adoro, claro, aquela lança para dar ali aqueles bichos, os Locust. Da conferência da Xbox. Além do Kinect e do Gears. Pá, vamos ser Estou bastante. para ver o Halo 4. Como é que vai ser? Ainda não vi nada de jogabilidade assim em concreto. Já saíram vários vídeos, por acaso. Já. Já. Tudo assim, off the grid, tipo, não. Ah, único sim, legais. Sim, sim, mas único nada. Tu, mas só do multiplayer. Sim, sim, sim, claro. Mas único, algo mais concreto na história, do que é que, se, que se vai, onde é que se vai passar. Eu por acaso estou a contar que eles no final eles apagam, ouves a música do Al e vais a um nível da campanha. Alguém vai buscar isso depois. Provável. Isso é certo, isso é, vai aparecer mesmo. Ah, uma coisa que vai aparecer também, já estou para adivinhar, é o Black Ops. Black Ops 2 na. O Black Ops 2, já. Tal como o ano passado. Yeah, exatamente. É sempre, tipo... é sempre dos primeiros, acho eu. Tenho uma vaga ideia que é sempre dos primeiros. É, não. Ou é? Nem sei. Mas pronto. Como é que vai ser aquela base? Vai tipo. Começa, vê-se explosões, da campanha, veículos e tal. Não, e depois no fim já sabes, tens durante um ou dois meses tens os mapas exclusivos. Exato. Xbox Live e xixi, cocó. E pronto, e não passa disso. Mas isso já toda a gente sabe vai ser assim, não? Já, lá está, nos últimos dois ou três anos. Já está, o elemento surpresa já quase que não existe. Pronto. Antes da própria E3 começar, já está tudo. Já há fugas de informação por tudo que acontece sítio e não sei o quê. E depois chega-se lá, eu já sabia isto. E opa, novo grande surpresas. É pena. E uma nova consola, acham que eles vão falar? Não, e espero bem que não, porque o dinheiro é pouco e se isso uma nova consola não tem que ficar para trás. Como alguém disse ontem, vendes um rímel. Sim, mas tipo, se eles falarem numa nova consola, não quer dizer que vão lançar para o ano, podem simplesmente claro, dizer. Sim, mas eu acho estamos que esta, a ponderar esta, isto. Esta consola ainda pode ser ainda pode ser exprimida assim com mais uns joguitos. Mas... acho que há géneros que ainda falham, que podiam estar. Podiam haver mais títulos, porque basicamente é quase só FPS na Xbox. Só se vê FPS, FPS. Vê-se o FPS, mas acho que não é o género que domina. Lembro-me de ter visto um estudo há pouco tempo e acho que não era o primeiro, não era o FPS. Por exemplo, um RTS, tipo, como é que é? O Halo Wars. Halo Wars, ou o Civilization. Acho que era bastante interessante haver mais títulos desse género. Mas... o Civilization até dava bem, porque é sim, por turnos. Pode dizer que tenhas a SimCity. Mas, honestamente, eu não gosto muito dos RTS nas consolas. Oh, até gosto do Halo, só que tipo, o Halo não está muito aprofundado. Porque, ou um Endwar 2. Está fixe, está divertido. Está sim, diga, só diga que RTS, não ou, tem ou, a profundidade exemplo, que um Age of Empires 2 tinha, ou um Company of Heroes, ou uma coisa sim, assim. Claro, mas, ou, por exemplo, um jogo de aventura diferente, uma nova franchise, ou algo do género. Não estar sempre dependendo dos mesmos jogos. Yeah, Halo, por acaso era uma coisa que eu queria muito, que a Microsoft lançasse um novo. Só anda à volta disso, quase. São quatro. É o Halo, Gears, o Forza e agora o Alan Wake. São sempre esses Fable, quatro. O Fable, e o Fable, yeah. Se podia dizer o Call of Duty, porque com aquele contrato da Activision em que sai os DLCs. Não, já não, temporário. Mas isso é multiplataformas, sim, sim. Isso. Yeah. Eu olho para isso como o Battlefield, com a Sony. Sim, então. Eu sei, mas é lá que se vendem... É o que é mais jogado no live. Pois. Eu por acaso gostava bastante que a Microsoft lançasse um novo first party. Eles estão a precisar porque não têm quase nada. É algo da Lionhead ou da Rare, por exemplo. Mas... não sei, sim. Mesmo era um novo jogo de plataformas da Rare. Isso, eu acho que devia sair. Isso era o que eu mais queria. Eu acho que devia sair. Era um exclusivo a série da Twisted Pixel. Isso é que era de valor. Ah, pode anunciar qualquer coisa deles, podem. Twisted quando é que, Pixel, quando é que saiu o Gunstringer? Há 2 anos. Há dois, nada. É, muito possivelmente sim. Foi o ano passado, pá. Não. É. O ano passado, então, sim, há dois sim, anos. É o Kinect saiu há 2 anos. Pois, então é possível eles já estarem a fazer um novo jogo. Por causa dos jogos da Twisted Pixel, eu acho que são bem interessantes, só que... Sim. Porque há um fato, há uma coisa lá que não sei porque eu não gosto muito, mas não sei o que é. É o quadrado. Mas gosto... Não sei. Eu acho que não estão muito otimizados os jogos, não sei porquê. Se por exemplo, a Displosion Man tem uns loadings muito lentos. Esse és tu que és um picuinhas? Não, pá, pronto, está bem. Não, o Gunstringer estava muito fixe. É o que sabe, o Gunstringer eu quero boé. Ainda tenho para comprar esse. Ainda por cima atrás do Fruit Ninja Kinect, foi. Era na mesma brava que tinha. Então, não tem mais nada a dizer sobre a conferência? Ah, não. Isto não sei se falaram, mas vai ser. Isso era a vez do Barzinho, agora. Ah, não, estávamos a falar todos. Já falámos todos, já. Já toda a gente deu a sua opinião. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ainda tenho coisas a dizer. No Forza, o que é que acham, como é que acham que vai ser? Já sabem como é que vai ser. Foi revelado há bocadinho. Sim. Como é que ia ser o novo Forza? Porque foi, eu vi por acaso uma imagem, mas não li nada. Não, vai ser um test drive unlimited, mas Forza. Sim. Tens uma cidade, vais andar lá livremente. Ah, é? Yeah. Ah, bacana. Não vi mesmo. Então, olha, fica já aí a notícia para a malta. Tu amas a receber as notícias, não sei de onde, meu fogo. Yeah. Eu estou a ver nada disso. Acabou de vir um fax lá. Olha, estou aqui a ver, vai ser na cidade de Colorado, vai ter dias dinâmicos entre noite e exatamente. Dia. Isso é sempre lá livremente. Yeah, e vamos ter um avião, por algum motivo, bombas de gasolina, pintar carros, vendedores de carros, e pronto, e depois fazer corridas para lá. É tipo test drive, é um mas test Forza. Drive, exatamente. Parece-me bem. Com o realismo do Forza por cima. Acho, yeah, acho que vai ser uma coisa interessante, por acaso. Vai ser bom. Talvez eu acho que seja, talvez. Eu já estou farto de jogos de corridas por circuito. Também tens um novo Need for Speed. Vai ser mostrado na conferência da EA. A Criterion. Yeah. Eu acho que Need for Speed finalmente vai voltar a um jogo de jeito, porque Need for Speed Most Wanted foi para mim o último Need for Speed de jeito. Pois. Sinceramente. Olha que ultimamente têm saído bons Need for Speeds. Mas estou a falar dos The amigos. Run, não, tirando o The Run, tinhas o Shift 2, que era a simulação mais real. Tinhas o Hot Pursuit foi muito bom, o Hot Pursuit, o novo. Exato, o Hot Pursuit novo foi bem aclamado, teve grandes reviews. Eu acho que vocês, muita gente subestimou, ou nem dei hipótese ao The Run. Eu achei brutal o jogo. Eu gostei do demo, sabes? De tu andares pelo estado, por todos os estados, em que cada corrida tinha o seu ambiente especial. Se diz andar no zero, como diz andar nas montanhas cheias de neve. Já à noite, epá, e a música tipo country ou rocalhada antiga. Achei o espírito. Mas e as partes com o jogador? Era só bem xixurice. Yeah, era quick time events lá pelo mar, não é? Mas pá, para mim eu não liguei nenhuma a isso. O que interessava era o espírito enquanto estavas a conduzir. E o multiplayer achei viciante. Fortemente jogar aquilo. É que não tinha, como era o jogo do XTP, é que não tinha código para jogar online. Mas eu usei o trial que eles traziam lá, 2 dias. Yeah. E durante os dias joguei bastante, deu para chegar. Subi bastante e ainda consegui umas conquistas. Eu lembro, talvez lá sempre, cada minuto dos dias, e ganhei 5 libras. Estava sempre agarrado aquilo, achei altamente. Não compro agora, porque já acho que tirei o máximo daquilo que podia, mas mesmo assim ainda gastei mais várias horas naquilo. Achei diferente, e isso para mim já achei divertido. Então, tens que apostar do Most Wanted, vai ser fixe também. Mas com o foco da polícia. E do Criterion? Acho o Most Wanted vai ser mesmo bom. Pá, eu adorei a história do Most Wanted 1, aquela cena do o gajo fez uma corrida, o carro estragou-se, ele perdeu o carro. Nunca joguei. Epá, eu acho que o foco dos Need for Speed em história não é de certeza. Eu tenho uma origem. O Most Wanted para a Xbox original, pá. Eu joguei aquilo que era uma loucura. Aquilo que depois tinha de challenges e a polícia estava mesmo fixe, que derrubávamos cenas no meio da estrada e isso. Pá, estava espetáculo. Sim. Isso é verdade. Mais algum foco em jogos da Microsoft para a conferência deles? Especificamente da Microsoft, não. Agora a falar, né, pelo Tomb Raider. Tomb Raider, não é a Microsoft. Eu não sei de quando é que isso foi falado em que... Sai para o ano. Não, mas sim. Foi falado em que conferência? Sai no dia... Foi, vai ser, nas não duas. Não foi falado nenhuma, mas deve não, ser foi... falado na... Aquilo é de quem? É da Konami. Da Square Enix. Ah, não, pera. Não, Square Enix. Não, mas o Tomb Raider apareceu nas duas últimas conferências. Eu acho que apareceu nas duas últimas... Foi. Primeiro sim, apareceu nas duas, foi um CGI e depois foi a jogabilidade. Yeah. Mas eu por acaso não sei se vão ver muito, porque a Game Trailers lançou agora o episódio deles da GTTV. Eu ficava e anunciaram o novo trailer da Tomb Raider, não sei se vocês viram. Parece estar muito bom o jogo. Ainda não vi, por acaso. O jogo está com um aspecto fantástico. Eu ficava contente com ou um bocadinho de um teaserzinho do Alan Wake do novo, um teaser que fosse, ou se não... Isso é possível. Que mostrassem... Isso é fixe. Sim, tipo um teaserzinho. Sim, eu gostava bem também. Daqueles do fim da conferência. Sim. Só mesmo para acabar em grande. Ou se não, que a Bethesda mostrasse alguma coisa do Skyrim, tipo Dawn Guard, ou do Dishonored. Mas como o Dishonored também teve um trailer agora, duvido. Epás. Eu acho que a beta do Skyrim, o DLC do Skyrim também não deve ser muito mostrado. Tipo, ok, é bué fixe, mas tipo, ainda agora mostraram um trailer, não há assim muito para mostrar. Mas se tivesse um teaserzinho do Alan Wake 2, eu acho que o Alan Wake é tipo um IP que eles podiam muito bem andar com aquilo para a frente em vez de andarem bater na mesma tecla do Gears, Kinect, Fable. Fable, então, acho que aquilo já foi até exaustão. É os Fables, é agora o do Kinect, é o Fable Heroes, Eu é espero que pá. eles parem por aí. Não, não quero mais fail, já Ou estou a enjoar da coisa. fazem uma coisa a sério ou já chega, porque aquilo são todos iguais. E eu acho que Alan Wake tipo, tem um, e depois tem o arcade. Eu acho que se fizessem outro, nem que levasse outra vez séculos a Ou fazer, mas seja, um bem feito, é tu pá. Eu sabes acho qual é o que Alan jogo que me vão mostrar? Às vezes lembram-se daquele jogo que era suposto. Acho que era suposto ser um jogo normal, mas entretanto passou para Kinect. Tinha uma cena tipo de romanos ou isso. Sim, que era o da Ah, Crytek. sim. Sei, até me Olha, tinha é esquecido possível que disso. venha a aparecer. E não sei o que é isso atualmente, mas passou a ser de É o Kinect. Rise? Sim, é isso Realize, mesmo, yeah. Rise. Passou Ah, para ser. pois é, da Crytek. Isso era Sim. exclusivo. É E capaz de continua a falarem ser. nisso, porque nunca mais falaram sobre isso. Era interessante Por saber isso. acaso, era interessante voltarem a dizer Aliás, alguma coisa. a única vez que mostraram isso foi, acho que se não me engano, há 2 anos, e foi um pequeno teaser que era um Yeah. gajo Foi a única atravessado coisa. por uma rua. Eu fiquei desapontado no ano passado que não mostraram nada sobre isso. Talvez mostrem este ano, por acaso é Sim, possível. entretanto este ano quase toda a gente esqueceu-se disso, não é? Por isso E mesmo, agora. da Microsoft, vi um rumor, não sei se sairá e se será exclusivo ou não, mas talvez um Splinter Cell Blacklist. Sim, Ah, é também para todos. ouvi falar nisso. Esse não é só da Microsoft, Esse esse vai não, esse ser. é para todos, já. Exato. Ah, Ah, é pronto. para todos? E esse vai Desculpa, ser anunciado todos. na conferência da Ubisoft. De certeza absoluta. Sim. Com o excitado Mr. Cafeína. O Assassin's Creed 3 também vai ser anunciado. Vou mostrar lá a gameplay. Sim, Provavelmente Assassin's um bocado da Creed história. 3, o Far Cry 3, o Rayman Legends e o Ah, Rainbow foi. Six. Rayman Legends. Não é Legends que se chama, é? Patriots. Hã? Legends não era o antigo. É o que saiu agora. Não. Este, o novo é que é Legends. Ah, ok. Então, O ah, outro o era Origins, pois é. Origins. Pois é. Mas ainda na conferência da Ubisoft, eu quero que eles mostrem jogabilidade ou alguma coisa do Rainbow Six Patriots. Nem nunca tinha ouvido falar. Não, foi que tu Ah, tens de ver o vídeo, meu. Está sério, demais. não tinha ouvido mesmo falar do Tem um Rainbow aspecto Six. muito bom. Mas eu acho que a conferência do Ubisoft vai um bocado para o Far Cry 3, Eu sinceramente. acho que vai mais é para o Assassin's Creed 3, que já é sempre Olha, olha que aquelas não, o Far coisas. Cry 3 está com um aspecto muito bom, tipo. Pois está, a O 1 foi história. espetacular, mas não era da Ubisoft, era da Crytek. O Ah, e 2 tipo, aquela. foi aquela coisa bué. O 2 foi um jogo que eu tipo, odiei completamente. Eu consegui jogar aquilo pá, durante 2 horas, depois tipo, enjoei mesmo do jogo. O jogo era chato, Pau, chato, chato. o jogo é fixe, a cena inovadora, os gráficos e por aí fora, mas a moeda é Tinha bué chata. coisas boas, estás a ver? Só que, opa, era chato. Tipo. Eu acho que o que era mais chato naquele jogo era tu atravessavas um campo inimigo, avançavas 5 metros, olhavas para trás, já estavam lá Tinhas um todos os carro, zumbis. isso não fazia sentido. E tipo, pá, o jogo pode trazer boa inovação, mas se não tiver o fator de diversão, tipo, se for chato estar a fazer as coisas, tipo. E era chato, tu E pegavas as próprias numa arma missões eram chatas, não. Vai aqui, mata simples. isto. Mas Sim. é que eu acho que o mais chato é que tu pegavas numa arma, davas 5 tiros, quando Yeah, fosses e ela é. descarregar já estava Fogo. encravado. Já nem me lembrava desse pormenor, pá, E isso era horrível. a cena da malária, tipo, estavas travado. É que o jogo tinha boas inovações. Por exemplo, a cena do fogo. O fogo era Aquilo brutal, era meu. espetacular. Eu passei. A maior parte do tempo do Far Cry 2 que eu passei foi a queimar a savana. Mesmo assim, mesmo a incendiar, é como eu, ia Eu cheio de mais granada de era do fogo. jogo. Eu era um puro deflorestador que andava por lá. Mas És eu um tive mais piromaníaco. Mas aquilo era louco, porque aquilo tipo, tu incendiavas um bocadinho de erva, a erva propagava-se até tipo, às árvores, depois as árvores, tipo, o vento, o fogo passava de uma árvore para Esses eram outra. pormenores muito bons. E depois, já às vezes, tipo, se tivessem lá inimigos pelo meio, ainda era mais espetacular, não era? Mas, Era por mais exemplo, o cheiro a Far Cry queimar. 3 está a dar um grande foco à história e ao vilão, pá. Não sei se já viram Ah, muitos o vídeos vilão. sobre o vilão. Era o O que eu ia vilão. falar, era o vilão. Eu tenho Está visto os muito vídeos, por bom a acaso construir. está muito bom. Eu, por acaso, Outro estou jogo. confiante. E Tomb Raider, o novo trailer que apareceu. Desculpa, lá ter-me contente. O novo vídeo que apareceu, pá, ao início faz-te lembrar o Uncharted, mas depois, no final, faz-me lembrar o Far Cry. Tipo, ela numa ilha e, tipo, os gajos lá da ilha a querer matar também, assim, bué da malucos. Não era o Far Cry. Eu acho que o novo Tomb Raider é Uncharted, basicamente meets mulher e sobrevivência. O Uncharted não É era o Uncharted nome, misturado com Far não Cry era 3. Tomb Raider homem. Já É, era, é verdade. sim, basicamente Uncharted é o Mas o Tomb Uncharted Raider. pegou na Tomb Raider e fez uma coisa melhor. Não Acho sei, muito não bem o cheguei. Tomb Raider Não agora cheguei. estar a imitar. Epá, não, eu acho que a parte da sobrevivência do Tomb Raider vai ser fantástico. O caçar viados, aquilo, se aquilo for bem aplicado mesmo, tivermos de caçar e etc. Pá, Acho que vai ser. tivemos o Red Dead Redemption, que mostrou que caçar num Ah, tá bem, videojogo mas é que funciona muito Red Dead bem. Redemption um gajo caçava viados puramente para levá-los à extinção. Não. Tu Aquilo. não tinhas de estar a tirar as coisas Exato, deles, tirar a pele para chapéus, e vender. para vender e para Aquilo fazer trabalhar. jogos tipo de caçar mais animais num dado tempo com outras pessoas. Sim, mas isso era um bocado fútil, porque tu, pronto, estavas a fazer aquilo por Sim, não era fazer. para sobreviver, está bem, mas. Exato, eu acho que a cena da sobrevivência é muito mais. É como no Skyrim. Ai, matei um lobo, sou tão fixe. Para quê? Mas Não. tinha um sentido no Red Dead. Pois, mas eu acho que a cena da sobrevivência adiciona muito mais. Vamos. É daquela Mas agora cena. está na moda, pá. O Assassin's Creed também vai ter partes de Yeah, caça. Assassin's Creed também vai ter isso aí. Eu acho que Eu sinceramente. descobri o código para pôr a matar bichos. Já Não, eu foi acho que bem assim, para assim. sinceramente, Olha, se tu Tiago, dá reparares, para quem matá-los só, vamos caçá-los. ultimamente tem-se vindo a matar muitos viados. Eu acho que isto é uma conspiração contra o Bambi. Mas, olha, outro jogo que eu gostava, pá, daqueles que eu gostava de ver só um teaser, era o Bully 2. Sim, Meu, brutal. isso é que era. Isso é que era. Pô, é meu, Sou o o único aqui que Bully. nunca jogou o Bully 1, pai, não? É meu, Pai, eu joguei adorei o Bully, meu. uma hora. Imaginem o Eu sei, Bully GTA, numa mas só. universidade. Yeah. Pô, Sim, sim, era a sim. destruição total da universidade, meu. Era tipo, a culminava nas praxes. Imaginem, por exemplo, aquele método de interrogação do Splinter Cell, que é interativo, que a gente aproxima-se do lava-leixo e o gajo Sim, parte sim, do sim. lava-leixo. Imaginem isso no Bully. Por exemplo, estás num pátio, tens um monte de objetos, pegas num calor, diverte-te. Caloiro. Isso era mais violento que o Bully Yeah, 1, isso mas. era bem tortura, isso era uma tortura de caraças. Mas o Bully. Olha, acredito que isso possa acontecer, porque eles. Eu acho que o GTA V vai sair para o ano. Espera aí, mas espera aí, estamos a falar de um jogo da Rockstar. Somente Sim. é um por ano. E atenção, neste momento temos. Não tive o bonus round, neste momento temos dois. Eles já lançaram um Tá enchente. bem, mas Enchente já, não já. dá mais nada. Temos a quem? Só o GTA V agora, não é? Sim, mas não te esqueças que a Rockstar tem várias e elas Vários, trabalham em sim. vários jogos ao mesmo tempo. Eles lançam um por ano, mas têm várias coisas a trabalhar para cada um deles. Eu não desconfio nada que eles já estejam a pensar no próximo Red Dead, aliás, é mais que certo. E o que eu quero mesmo deles era um LA Noire 2. Epá, Não. também eu. Mas eu queria um L.A. Noire 2 em que Eu tivesse mais em pudesses cena. matar pessoas. Exato, em que pudéssemos matar pessoas sem ser nas últimas duas missões. GTA, mas é LA Noire. GTA nos anos 40, pronto. Exatamente. Mas É exatamente GTA, tudo. Mas tinhas tipo que ser bom. máfia, mas GTA. Yeah, Até agora exatamente. digam lá, já que estão a falar de GTA, datas. Datas? Maio. Eu, na Maio, minha maio. honesta Digo maio. opinião. Na mesma altura em que o Max Payne saiu, tipo, Sim, 20 e tal sim, de maio. sim. Os jogos da Rockstar é por essa altura que sai, março, maio. É Por tipo no isso, Enchente GTA Oficial, 5. portanto. Ou Faz os todo o gajos sentido. podem fazer uma grande surpresa, que é lançarem isso para o ano que vem em outubro. Isso não era Por uma raio. surpresa, isso era uma porcaria. Eu Para quero ir mais. competir com os Para competir com os grandes. tubarões. Eles Exatamente. não Isso não podem era lançar em competição, eles maio. matavam Tenho... à mesma. Não, eles são inteligentes em pôr em maio. E é que está. Pois, Também mas só acho vai que vender sim. aquilo Porquê ao pôr GTA quando 5? saem Já os não me jogos todos? lembro. Eu não percebo essa lógica de todos colocarem os jogos todos no fim do ano. É para E arrebentar com o assim é Natal, bom mano. para Tens a Sexta-feira eles. Negra, tens o Não. Natal. Sabes, É sabes o pá, mas não que é? interessa, meu. Se eles espalharem os jogos, as pessoas têm tendência de comprar mais. Já que Está chega bem, mas a uma altura, só escolhe os favoritos. ouve Só lá. ganham os grandes. Um jogo que saia no, nos primeiros 6 meses do ano não é tão lembrado para ser tipo escolhido no final do ano como. Vocês não jogam pelos prémios, meu. Hã? Eles não Ai, fazem os jogos muitas vezes pelos também prémios, fazem acho isso. eu. Os gajos O principal pensam fator é o assim. dinheiro e as vendas, obviamente, mas Eu os acho que prémios os também estão. prémios não dão dinheiro, meu. Acho eu. Dão notoriedade. Se fiz Yeah. uma cena estampada a dizer jogo do ano, tu ficas, é pá, isto deve ser bom. Atualmente eu acho que isso Sincero. não tem valor nenhum. Tudo merda de jogo. só tens uma versão GOTY. Não, mas não vais pela versão da merda, vais tipo, imagina, um gajo que não estão muito por dentro, vem uma versão GOTY no mercado e pensa, mas este jogo foi considerado o jogo do ano. Pá. Por algum site? Por exemplo. Tem que ter sido pelo menos um site a dar. É pá, atualmente há muita gente que não percebe de jogos e vê isso e pensa, pá, se calhar até compra por dizer isso, não é? Hoje em dia todos são. Eles algum valor têm, por exemplo, o Dead Island agora foi considerado, vai ser uma versão GOTY. Epá, o jogo não é mau. O jogo tem os seus defeitos, tal como eu e o Project tivemos de repetir a campanha toda de novo, mas o jogo não é mau. Mas é o que lá, houve alguma revista que deu tipo Game of the Year Edition e eles decidiram. Eu acho assim. Que eles autoproclamaram-se jogo do ano. Não, eu li alguns que aquilo recebeu um prémio não de Game of the Year, mas sim de melhor jogo de cooperação ou uma cena assim. Então foi considerado por esse site ou revista o Game of the Year nesse modo, nessa categoria. Eu acho que o único prémio que eles receberam foi do. Melhor zombie do ano. Não. Foi um skill melhor trailer. Também. Não, é tipo um. Ah, isso recebeu. Recebeu o melhor trailer. Ah, sim, isso acho que sim. Não, mas é. Acho que é tipo uma organização que permeia tipo os produtoras de jogos britânicas. Os BAFTA. BAFTA. Sim. Eles não ganharam o BAFTA, isso foi o Skyrim, mas foi. Ah, não? Não, mas espera, isso. O melhor jogo do ano foi o Skyrim. No mesmo ano que aquilo saiu? Aquilo saiu o ano passado, pá. Yeah. Foi quando saiu o Skyrim, foi quando saiu o Portal 2, foi quando saiu outros tantos mulheres. Olha lá, o Steel Battalion sai agora este mês, não é? Exatamente. E eu não sei até que ponto não haverá uma probabilidade de eles mostrarem isso na conferência. Não, acho que não há. Sim. O jogo já saiu o demo. Ah, pois também é verdade. Isso não quer dizer nada. E para dizer a verdade, é um daqueles jogos Pokinet que me dá boa vontade de comprar logo. Pois, eu joguei a demo e adorei. Eu adorei o demo. Opa, os controles, tipo. Eu já acho que pessoal dizer que tem problemas a jogar, mas tipo, eu não tive o único problema com os controles, funcionaram todos. É sim, o único problema que eu tive foi a minha falta de jeito, porque aquilo são tantos botões e eu nem sabia para onde é que havia de me virar. Yeah. Mas eu isso, acho que foi isso. Não podes mexer muito as mãos, porque senão mexes a tocar os botões. Isso é pena. Mas eu acho que foi o jogo para o Kinect que aplicava melhor o Kinect, sinceramente. É, porque o jogo é com o comando, mas tipo, tens o comando nas mãos e vais carregando os botões com as mãos também, às vezes. É, porque aquilo está mesmo. Está muito bem aplicado e depois não tem lag nenhum. Yeah. Eu também achei que o jogo está impecável. Eu também achei que o jogo está impecável. Por muito estranho que pareça. A parte em que tu não podes ter lag, a parte de disparar e a parte de andar com o robô, com o Mac, aquela parte em que não podes ter lag está diferente do comando, por isso é que tipo, resulta bem. Pá, estás com a voz um bocado robótica? Sim, eu ando. Sim, movendo para outra conferência, agora estávamos bem a divagar sobre os jogos. Não, vocês estavam a divagar sobre as conferências todas, mas já que falaram. Vamos passar. Não, pera, já que falaram no Steel Battalion, falem do resto dos jogos da Capcom. Tem o Lost Planet 3, o Devil May Cry e o Resident Evil 6. Não sei, Steel Battalion é o único que me diz alguma coisa. Lost Planet 3, ainda quer jogar o primeiro 2. Devil May Cry parece estar bastante bom. O Devil May Cry, por mais que as pessoas mandem no personagem, no desenho do Dante, eu acho que o jogo está com um bom aspecto. Sim, dizem que é muito parecido com o produtor, ou o quê? É, isso, pá. Então o gajo pode ter algum alter ego. Aspectos à parte, o jogo está com um aspecto impecável. Também tipo, acho que sim. Eu gostei muito de ver. E quanto ao Resident Evil, alguma coisa a dizer? Opa, pronto. Pá, seguir a ideia do 5. Aquilo já deixou de ser sujado. Com um jogo de ação agora, com os monstros. Sim. Mas está tem bom aspecto nesse sentido. Não, ao menos já dá para correr e disparar ao mesmo tempo. Já dá, acho que não. Já. De certeza? Sim, já disseram que sim. Mandaram confirmado. Então, mas isso é. Isso é ótimo. É ótimo, isso era a essência do Resident Evil, era estás parado a disparar. Ah, ouve lá, a essência do Resident Evil perdeu-se no Resident Evil no 2. O 2 foi o último Resident Evil. Está bem, é verdade, mas mesmo assim. Passando, senão isto fica enorme. É que assim aquilo é mais tipo um Gears no meio, é tipo outro third person shooter. Vai ser difícil assim. Não, acho que não, mas pronto. Não sei, mas tem bom aspecto, eu gostei do trailer que lançaram há uns tempos. Sobre a Bandai Namco, alguma coisa a dizer? Vai ser o Dark Souls Prepared. Tu não queres mesmo passar para as outras grandes conferências? Não, ele quer mesmo enfiar-se nessas. Não, já falo nas outras. Bandai essa também Namco. Não me diz nada. É que eu tenho que dormir hoje. O Dragon Ball Pokinet, eles, não é? Sim, tem. Que eu acho que vai ser muito a mal, mas eu quero ver jogar o demo. Ah, isso quero ver. Pessoal, eu quero fazer um caminhão. Figurinhas. Olha, finalmente aquele lá, a lenda do YouTube, diz lá o... Aquele gajo que é Saiyan. Super Saiyan. Vai morrer a jogar isso. Yeah, eu quero boé que haja um demo que dê para jogar com o Son Goku. Tipo, a boé, para fazer um caminhão. Se ele grava-se ele mesmo a jogar. Ele vai fazer um Spirit Bomb e morre. Spirit Bomb. Vai fazer um pouco de Dragon Ball Kinect. Então, mas vá, vocês querem falar de outras conferências? Sim. Deixa ver. Sony, vamos passar para a Sony agora. Para a Sony? Sim. Mas alguém? O resto são as três conferências principais, Sony, Nintendo e Microsoft. Tu não agora tens, tens a Sega, tens a EA, que podes falar? Não tem. A EA e a Ubisoft já falámos um bocado. Então, a SEGA não tem conferência na E3. A SEGA tem, sim senhor. Então, não eles, tem nada. Eles disseram que iam anunciar o Sonic, and, Sonic All-Star Racing 3. Sim, mas isso, é lá nos, isso não é uma conferência, isso é lá no... no... Andam para lá a boiar no... no... Exato, então tem lá uma banquinha a dizer, olha aqui o Sonic e a Racing. E a bandeja do, ah, do Shenmue. Pronto, exato. Se eles pusessem lá um Shenmue ainda tinham direito à conferência, mas não põem... É... Verdade, olha, isso era outro... Um risco. Mas vá, em relação ao Sonic, quais são as vossas expectativas? Há alguma coisa que gostavam de ver lá ou não? Last of Us. Sim. Eu posso dizer o meu. Eu espero que o Shenmue seja um exclusivo da Sony. Assim, pronto, eu compro a console e acabou. Pá, o Shenmue pode, o Xbox, pode, ir, é? O Shenmue pode ir para, para o Wii. Eu compro o Wii. Seja ok. Já viste, és um grande fã do Shenmue. Epá, marcou. Marcou aquela da época. Verzinho, estavas a dizer Last of Us? Last of Us parece ser muito interessante. Aquela... um novo jogo de zombies de quem fez o Uncharted. Yeah. Acho, que, vai, acho que promete, promete esse jogo. É o único também. Da Sony. Eu como não ando muito para aqueles lados, eu não, não, tenho, não tenho também grandes... Mas há alguma coisa que gostava de ver? Era mesmo só o Last of Us. Olha, um Onimusha. Um Onimusha também já não sei há muito. Eu curti o Onimusha. Alguém jogou? Sim, eu já joguei. Não. Sim, mas esse não era, para, não era da Sega, das consoles da Sega? Não. Acho não, que era. Ou era da Xbox One? Não, não. Onimusha, epá, eu havia uma porrada deles na PlayStation 2. Agora, ah, se haviam outras consolas, não sei, sinceramente. Eu acho que isso era da Sony, era da PlayStation, da porra, da Sony. É muito, mas não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Eu, por acaso, estou com a expectativa da Sony, eles baixem o preço da Vita. Anunciei mais jogos para a PS Vita também. Não que eu tenha sido comprar, mas tipo, porque era bom para a console em si. Porque eu já joguei na Vita, uma vez passei por uma Fnac e estava lá. Pá, aquilo até é giro, só que... tipo... é uma PSP. Yeah, é uma PSP. O ecrã tátil tipo, não, atrás não traz assim nada de mais. Eu joguei um jogo em que punhas tipo, o dedo atrás e levantava ao chão. Tipo, tínhamos de pôr uma bola no fim, era um jogo de puzzles. Pá, era um gimmick giro, mas nada de por aí além. Acho que o foco daquilo é tal como o PSP foi contra a Nintendo DS, tipo, só gráficos melhores e um hardware mais forte. Acho que eles têm que pôr jogos naquilo. Até em Sleeping Dogs. E saiu hoje um rumor do novo Assassin's Creed para a Vita, vai ser com uma personagem feminina. Isso não é Sleeping Dogs. Olha, Sleeping Dogs é um jogo que eu estou ansioso por ver mais. Ah, só que eles já para encomendar e tudo. Não, para encomendar ainda quero ver o que é que eles vão. O que é que vai ser? É quase certo. Pai, eu acho que vou hibernar até agosto. Tem um bom aspecto, mas não é uma das minhas prioridades. Pá, não vai ser nada de realista, aquilo vai ser puramente arcade. Não, Potiram, falta lá ter a label a dizer que é indie e que. e que é side-scroller. E sem ser retail. Não, não pode ser retail. Digital. isso não é propósito nada. E mesmo aqui. Assim ainda tens para uns aninhos para ficar tipo as línguas. Oh, dado. Mas isso é porque eu sou forreta, pá. Não, tu não és forreta. Tu a comprar as 3 ou 4 jogos, mas não és forreta mesmo. Tá, eu compro bem jogos, mas são porque estão bem baratos. Epá, mas vai juntar estas últimas duas semanas gastei o quê? Comprei dois packs de jogos indie. Ah, mas tu tens Alice os jogos que e o Psychonauts. Acho que no total foram para aí uns 14, 13 jogos que eu comprei. Esquece, nós estamos já a divagar. Continua. Mas já, então... depois é esse o problema que estás a dizer. Não tenho tempo para jogar tudo. Exatamente. Em relação à Sony também, houve uma cena que eu por acaso não tinha noção. Porque tipo, Não sei se vocês têm noção como é que é o design do serviço online deles. Não, mais deles. Ou menos. Mais ou menos. É, pá, eu sei que o homem aquilo é tipo Sims. Não, estou a falar do homem, estou a falar mesmo da store normal, tipo os menus e isso. Ah, sim, sim, eu sei. Todos os menus. É, não é tipo eu não tinha PSP. Muito essa noção, mas hoje estive a ver a falarem sobre isso. E tipo, os menus deles são muito mal aproveitados. Tu quando vais lá não vês nada o que é que há em destaque nem nada disso. Tens de carregar tipo, num botão para ir à store. Perdão, num botão para ir a outro sítio. E tipo, tens de carregar em muitos sítios para ir ver as coisas. E na Xbox tu quando ligas, tens logo tipo cenas em destaque, estás a ver? Tens logo publicidade. Mesmo que seja publicidade aos próprios jogos deles, tipo, é conteúdo que fica em destaque. E isso na PlayStation acho que é uma grande falha. Só por acaso não conheço. Está mal otimizado o espaço deles. Isso era uma coisa que era interessante eles também fazerem, mudarem, redesenharem o serviço deles. Não posso. Eu não sei se é o foco deles. Yeah. Infelizmente, falando de termos realistas, eu acho que vai ser bem. Olha a Vita e tal, está a vender. Yeah, faz bom? Sim. Olha aqui os quantos jogos novos. Temos aqui os novos para o PlayStation também. Novas IPs, o que é fixe. Cheira um PS, é um valor forte para a PS Vita. Isso nem é preciso pensar, isso já é mesmo. Já sim, pensar. Mas será anunciado lá. Sim. É, ainda quero ver o God of War, aquele o novo. Well, está a sequela. O Ascension. Foi. Era que a gente disse. Ascension, é assim, qualquer coisa, não é? É para baixo para falares do jogo. Yeah. Depois também vão dizer aí: a PlayStation 2 ainda está a vender, ainda vamos continuar a lançar umas PlayStation 2 porque o pessoal quer. E umas PSPs. Que a PSP ainda vende no Japão e tal. Enfim. Se for, vai ser um bué da chata, acho. Olha lá. E a gente mama com o Kinect, eles levam com o PlayStation 2 ainda. Pois, é isso. Isto não tão boas. Passando para a Nintendo. Que é que eu estou mais à espera. É tão... Ver como é que é a fenomenal Wii U. Eu, por acaso, estou bué hype para a Wii U. Estou bué à espera. Passa um flop. Ah, eu nem por isso. Eu quero... Não, diz isso. Só estou curioso em relação ao comando, as funcionalidades que vai ter. Yeah. Aquilo é tipo um tablet, basicamente. Não, é um tablet para jogares numa consola, vai ser bem... Isto agora depende de cada produtor. Estás a olhar para o ecrã do tablet e depois para a televisão, não sei. Por exemplo, em jogos, por exemplo, imagina um Zelda. Estás a jogar e tens o inventário sempre cá em baixo de touch. Isso dá bué da jeito. E vês o mapa e coisas assim do género. Tipo, só que isso vai depender dos developers. Só vendo. Acho, eu consigo imaginar ideias boas giras, tipo, para isso. Pronto, depende de cada um. Eu acho que isso vai ser mais bem aproveitado pelas empresas mesmo, pela Nintendo em si, pois, não é? Normalmente é sempre os jogos assim. Jogos vão ser da Nintendo. Yeah. Tipo, vamos ver um Mario com uma coisa muito boa nisso, com a certeza. Pois. Isso já se viu, aliás. Um novo Mario para o Wii U também era fixe eles mostrarem. Isso já se viu. Mas o que se viu antes era uma tech demo, era tipo a mostrar. Sim. Esperemos que agora anunciem mesmo oficialmente, tipo, o novo Mario. E acima de tudo, o que eu mais queria ver era um novo serviço online deles. Algo tipo quase tão bom tipo, como a Xbox Live. Ou tão bom como a PS Store. Porque o online da Nintendo é a melhor porcaria que existe à face da Terra. Não faz sentido aquilo. Aliás, eles têm a Nintendo 3DS. Um bocado primitivo. Primitivo? Aquilo não é primitivo. Aquilo aí não é quase, meu. É dois. Eles põem limites de 50 megas nos jogos do arcade deles. 50 megas, isso não dá para nada. Sim, mas lembra-te que isso foi a primeira consola da Nintendo a ter internet. Mas mesmo assim... Enquanto a geração passada tu tiveste... Ah não, pera, que acho que a GameCube teve, mas foi só para um jogo até. Mas, por exemplo, vai ser a primeira consola da Nintendo a ter um tablet. Eu não estou a ver o tablet deles a ser uma porcaria. Estamos na atualidade, já há tablets a torta e direito. Vai ser a primeira consola a ter um tablet. Não há razão para o tablet não ser... Sim, mas é isso. Vai ser a primeira consola a ter um tablet. Só que já existem tablets no mercado. E tipo, já estão relativamente bons. Tipo, não há razão para eles fazerem um tablet mau. Assim como o serviço online. Tipo, já existem serviços online bons. Tens o Steam no PC, a Xbox Live, a PlayStation Store. Tipo... E aquilo é só software, eles não precisam lançar uma consola nova, bastava redesenharem aquilo e lançarem na Wii. Não percebo porque é que não fizeram isso. Dá trabalho. Mas, por exemplo, o que é curioso é que os comandos da Wii vão dar na Wii U. Sim, acho que vai ser o comando normal, vai ser o da Wii. Sim, mas acho que até os da GameCube funcionam na Wii. Yeah. Olha, e na Wii U também deve isso. funcionar. É, tem. A Wii tem tipo a parte de cima, tu abres uma tampinha e tens lá os encaixes para os comandos. Engraçado. E funciona. A Wii U por acaso tem esse ponto a favor, tem boa retrocompatibilidade. Mas já, é que o serviço online da 3DS, por exemplo, está uma coisa muito à frente da Wii. Tem uma store minimamente interessante, que dá para navegar bem. Tens a parte toda do street passing, que tu vais andando e vês o pessoal que passa por ti e pronto, interatuas com eles. E vão saindo upgrades, eles vão fazendo novidades àquilo também, ao serviço online deles. A Wii é que pronto, está estagnado. Então, está feito. Não, uma coisinha. A EA também tem a conferência, não é? Então. FIFA 13, vocês acham que vai ser alguma coisa diferente? Epá, eu acho que vai, não. Vai ser uma coisinha diferente, pá, mas para mim é a mesma coisa. Depois eu acho que aquilo também vai ser a mesma coisa, só que vá, um modo de jogo diferente. Sabes qual é que é o problema dos FIFAs? Porque é assim, eles lançam jogo atrás de jogo e eles podiam, tipo... Imagina, no 12 lançaram tipo as caras para uma certa equipa. Epá, eles no 13 podiam pôr mais caras, estás a ver? Já que as bases de dados podiam aumentar, podiam usar também aqueles... Acredito que aumentem. Não, nunca aumentam. Nunca aumentam. Tu é que não notas, mas aumentam. Oh, Vlá, eu tenho todos os FIFAs desde originais desde 2002. Fogo, todos, como todos os anos isso. Já, yeah, compro. E nem jogo quase, o homem, eu acho que eu não jogo. Jogo sim, senhor. Epá, e acho que o FIFA também precisava ter umas cutscenes maiores. Porque aquilo é tipo... Pá, as cutscenes é a mesma coisa desde o FIFA 2007. E os gajos precisavam também não é nada, de aumentar... Eles mudaram aquelas cenas todas de comemorar os golos e tal, depois de 2010 para aí. Está bem. E uma coisa que eles antes punham só nos jogos de mundiais europeus e Champions League... Era tipo o treinador, que eles já há muito tempo deviam de pôr isso para todos os jogos. Quer dizer... Mas eu acho que eles finalmente fizeram uma coisa boa, que foi pôr o Euro 2012 como DLC e não como um novo jogo. Pá, mas está uma porcaria. Mas valia fazer... Não, mas tipo, antigamente saía, tipo, tinhas o FIFA e de dois em dois anos tinhas um Euro ou um Mundial. Isso é verdade, e não dá nada a ver com isso. Isso era tipo um FIFA 13. Era o FIFA 10.2, 12. Ponto qualquer coisa, estás a ver? Porque era, não era bem um FIFA novo, era tipo um upgradezinho de nada. Não está nada caro para aquilo que é. E acho que o que eles agora fizeram finalmente era o que toda a gente estava a dizer: lançar aquilo como um DLC. Está bem, sites mas... mais barato a eles também. Provavelmente lucram quase o mesmo. E não precisam estar tanto tempo. Eles também estão muito na cena da distribuição digital. E Origin também é um bocado isso. Yeah. Mas também é não justificar. Por exemplo, já saiu um FIFA todos os anos. Tipo, depois havia anos em que saía um FIFA e um Euro. Pá, não justificava, era bem ridículo. Pois, e agora só que um pequeno à parte no mercado português é... Ainda hoje falei com o meu irmão e se tu comprares isso, eu não sei que se o código que vem lá é específico para o jogo, se podes utilizar para o que quiseres, porque normalmente as capas vêm alusivas, por exemplo, aquilo do COD, mas o código é o código de pontos. Não é código dos mapas do COD, por exemplo. Ah, sim. Ou seja, sim. A expansão está à venda por 25€ em Portugal. 1800 pontos. Mas 2100 pontos está à venda por 30€. Portanto, compensa muito mais tu comprares menos 300 pontos do que pagares mais 5€, não é? Não. Tu disseste porque que eu tinha dito 25, sim, mais 5€ por 300 pontos, não compensa. Eu nem sei porque é que o preço, porque é que o jogo, porque é que os pontos em Portugal são mais caros do que no próprio site da Xbox. Quando o preço... Mesmo na store portuguesa? Exatamente, mesmo, sim, apesar sim. do preço do Live ser o mesmo. Já não sabia que era o mais caro. O Live é o mesmo preço, 60€, e os pontos, tu compras, acho que é 2000 pontos na store, na Xbox.com, por 24€, e 2100 no mercado por 30. Ah, então uma diferença 30 grande. 30 ou 33. No Reino Unido também acontece isso, por exemplo. Eu normalmente compro os pontos naqueles sites que enviam por mail. Que sai sempre mais barato. Só que ultimamente os pontos, como eu compro poucos, compro sempre 500 pontos de uma vez só. Se comprares no site da Xbox, sai mais barato. Tipo, em pequena quantidade, sai mais barato no site oficial. Sim, os pontos são 6€, acho eu. Pelo menos aqui, em Portugal, pelo menos. Sim, no Reino Unido acho também. Acho que são 4,5€, sensivelmente a mesma coisa. 6. Mas pronto, estás a ver, tipo, em pequena escala é sempre isso, mas sai mais barato comprares no site oficial do que mesmo numa loja. nestes sites aí que mandam por mail, pronto, sai mais, compensa mais comprar em grande quantidade. Mas numa loja física acho que sai mais barato mesmo na própria consola. Mas, por exemplo, eu já comprei no fim do ano, estive em Dublin e comprei 2100 pontos por 22€. E 2000 no site da Xbox são 24. Pronto. Pois. Compensa sempre. Não é muito, sim, mas compensa. Pronto, é sempre qualquer coisa. Para quem compra muito, compensa. Para quem compra de vez em quando, se calhar, às vezes não me dou o trabalho de ir a certos sites e vou ao site da Xbox.com e fica na hora e não me chateiam mais nada. Yeah. E como pô, raramente compro pontos, por isso não é por aí. Mas pronto, isso é um pequeno à parte. Yeah. Fazendo o wrap-up, o resumo disto tudo. Ajuda pagando. Querem sentar alguma coisa de... Epá, eu por não mim sei. Era... Pá, Gears, manda vídeo ao Gears. Aí Gears, é verdade. Datas, só para finalizar. Datas, eu gostava que só viesse para o próximo ano. Abril, eu mas... acho que... Mas não, vai sair neste ano, vai sair no final do ano. É pá, eu acho muito em cima. A não ser que seja uma expansão tipo... Não vai não, vai ser um novo jogo nisso. E vai sair no não. final do ano. Falar não, nisso. Não, é um jogo, mas que seja considerado um género de expansão, tipo o Euro, tipo agora. Não. A cena é que, supostamente, a People Can Fly está associada a esse jogo. Vocês acham que eles iam lançar dois géneros de expansão? Se querem jogar Gears, está para fora todos os anos. Dois Gears, o Gears saiu ano passado. Sim, se isso acontecer, se lançarem este ano, vai ser todos os anos, e isso é mau. Pois, não sei. Pois, quer dizer, a Microsoft já tem o Halo 4 a sair este ano. Se calhar pode esticar o Gears para o ano seguinte. Acho que é abril. O Gears 3 era parecido em abril. Eu acho que isto está feito para ser um Halo num ano, um Gears noutro, um Halo noutro. Eu acho um que Gears é muito em cima para eles lançarem mas espera. Um anúncio e o jogo sair. O ano passado, saiu o Gears 3. Não. O ano passado saiu o Gears 3 e saiu o Halo Anniversary. Sim, mas o Halo Anniversary é diferente. Por exemplo. Eu acho que a única razão para o Gears não sair este ano, ou é por não estar pronto, mas ou é para não competir com o Halo 4. Porque o Gears e o Halo são tipo das franchises mais fortes da Xbox. E tipo, eles não vão querer, se lançar no final do ano, não vão querer que um compita com o outro, não é? Não lhes convém. É, mas é pá, sei lá. Eu acho que quem gosta compra sempre os dois, não é bom? Ah, yeah, pois. Olha, o que eu estou a dizer é, porquê que achas que vai sair este ano? Se a vertente multiplayer é o forte do Gears 3, será aquilo só um jogo de história? Não tem multiplayer? Porque não estou a ver eles a multiplayer tirar... é a mesma coisa, não estou a ver eles a trazer muito mais coisas novas. Não, mas o que eu estou a dizer é, porque é que eles iriam criar algo, lançar esse jogo este ano, se tiver multiplayer, eu não acredito que saia este ano. Se já estiver pronto, porque não? Epá, não sei como multiplayer seja o mesmo, não sei como multiplayer seja o mesmo, como aconteceu com o Reach, né? O Reach não, o ADS tipo usava um multiplayer não sei de quem, ou... Não, mas o aniversário e o ADST eu não os conto como alos mesmo alos. Tipo, o aniversário é para comemorar os 10 anos. Eles, sim, pronto, e o ODST? O ODST foi um spin-off. Então o que é? O Covid vai ser este agora? O quem? O 4? O 4 não. O 4 vai ser o início de uma nova trilogia. Não, estou falando do Gears agora. Ah, o Gears sim, o Gears vai ser um spin-off também, por isso é que pronto, vai ser melhor. O que eu acredito que se sair este ano é que o multiplayer possa ser o mesmo e que possas aceder ao multiplayer através do... Talvez. Ah, sim. Isso era interessante, Não, não tem lógica nenhuma eles irem fazer outro multiplayer. Sim. Isso era interessante. É isso que eu estou a dizer. Se sair este ano, acredito que seja isso. Mesmo que saia para o ano, não acredito que faça uma coisa nova, pá. Acho que este multiplayer está bastante bom. Não tinha pensado nisso, mas isso era bem, bem louco. Lembrei disso agora também. Sim, só o trabalho que tu demoras a chegar a certas medalhas Onix. Mas podem ter isso. Pode nem estar relacionado com isso. Se não tiver isso, mas lá está. Não tem impacto. O online do Gears é um online relativamente bom. E tipo, eles querem continuar. Tipo, pronto. Não fazia muito sentido em lançar isto. São novas coisas para o multiplayer em termos de medalhas, para dar a continuidade a isto. Porque um multiplayer deste que... Porque eles já não vão lançar mais nenhum DLC para este Gears. Já pois, não. Quando eu disse expansão era mesmo algo mais pequeno, tipo, não, em termos de conteúdo. Mas também não estou a ver, a Epic quer trabalhar num Gears, a Epic ou quem lá quem for, neste caso o People Can Fly, e fazer algo que seja incompleto. Portanto, mas segunda-feira a gente passa a qualquer coisa. E mais alguma última menção que queiram fazer? Deixa nada. Não, eu tenho que ir para o café. Olha, Epic Mickey 2. É um jogo que acho que vai ser épico. Por acaso eu não lembrava desse, mas quero muito esse jogo. Qual? Esse era o Epic Mickey. Não. Esse não me interessa muito. Esse é daqueles que eu não gostava nada de ter um Ubisoft só para jogar. Não, mas agora. O próximo vai mas ser. Mas esse agora já é para todos, não é? Eu sei, eu sei. Foi uma grande notícia. E ainda por cima tem co-op, pá, que ainda é aquelas coisas espetaculares. Espero que dê localmente, porque. Ai. Quero muito jogar isso. Eu gostava era de ver mais informações é do novo jogo da Epic Games, que foi anunciado nos VGA, se não me engano, o Fortnite. Ah, o Fortnite. Acredito que vamos ver qualquer coisa na conferência da Microsoft. Eu gostava de ver. Eu adoro muito, eu gosto muito dos jogos da Epic Games e acho que esse também pode vir a ter bastante potencial. Por acaso, já tem umas ideias interessantes. Construir a tua fortaleza e defender-te dos zombies. É, exatamente. Mas também já é um género que já está bem batido. Por um lado. Há bem jogos indie que se focam nisso. Sim. É. Olha, eu acho que só... Aqui, mesmo assim. Tenho aqui mais dois jogos para falar. Diz lá. Bom, só para terminar. Bom, vou falar primeiro de um e depois o outro é o exclusivo da Microsoft. Vá, diz logo. Só o Dead Space 3. Não sei se alguém gosta, eu não gosto, mas... Dead Space? 3. Ah, sim. Eu ainda ando para jogar um. Eu também amo, mas vamos ver. Ah, e o outro é o famoso Kinect Sports 3. E anunciamos aqui em exclusivo já. Em primeiro... É? Olha, esse é novo. Como é que sabes que vai sair? It's a joke. Porque vai sair, de certeza. Eu acho que a Rare vai anunciar um novo jogo, mas espero bem que não seja um Kinect Sports. Mas, epá, o que é que eles vão fazer no Kinect Sports? Já fizeram quantos esportes diferentes? Pá, uns 20? O que é que há mais? Pois é verdade, vai ser... Não sei se está confirmado, se não é um género de EA Active, mas exclusivo da Microsoft. Uma coisa a sério. De exercício? Sim, eu acho que... Não sei se isso foi anunciado, se não me lembro agora. Mas eu vi qualquer coisa, com o nome e tudo. Ah, eu assim para o Kinect, assim do estilo mais party game, já que a Harmonix vai anunciar qualquer coisa. Não, mas não vai ser party game, vai ser mesmo a sério. Eu gostava que a Harmonix, em vez de falar só sobre o Rock Band Blitz, falasse tipo do novo Rock Band com suporte para Kinect. Que eles, quando o Kinect ia sair, eles tinham dito: ah, vamos pôr se calhar a Kinect no Rock Band 3, mas depois nunca saiu. Pá, gostava bem. Vou ver qual é que vai ter de ser uma coisa muito precisa. Não, não é tipo para jogar, é do género: imagina, estás a tocar. E depois no final podes festejar, levantas os braços e o teu baterista levanta os braços também, estás a ver? Isso. Estou a falar tipo, não o foco principal, obviamente, porque tipo, Rock Band é um jogo de precisão, não podes ter com o Kinect nem nada disso. Gostava mesmo que fosse tipo assim, mas, assim, imagina, o gajo está a cantar, pode-se mexer e tipo, não a dançar-te como o Dancer, mas tipo, mexeste como se estivesse mesmo num palco e ganhas pontos por estar a fazer essas cenas e coisas assim. Eu acho que o Rock Band devia dar para tu ligares uma guitarra a sério, como é o Rocksmith. Como o Rocksmith. Isso por acaso era interessante, era. E não falas no Rocksmith, vai sair agora, na Europa. Não há uma guitarra própria para o Rock Band 3? Há duas até. Verdadeira? Eu tenho uma que tem cordas cá em baixo e depois cada um dos fretes é uma corda. Ui. Uma corda não, um botão. Tem tipo... Quantos botões é que são, João? São 52. Não faço ideia. Os botões pronto, todas as combinações possíveis. Sim, eu sei. Mas... 6 vezes 12, eu queria. Pai, não sei se não percebo nada de guitarras. E depois tens a guitarra oficial da Fender, completamente guitarra deve ficar sério, que dá para ligar ao jogo. Só que essa é só a mesma Fender, é um bocado, é pena. É, só dá mesmo aquela guitarra. Sim, yeah, só esse modelo mesmo, da Fender. Yeah. Agora, o Rocksmith é qualquer uma. Mas há o Rocksmith e havia outro jogo qualquer que não sei se saiu ou se ainda está para sair. Era um da Rock... mas que saiu. Era da... Pá, não era da Activision, mas era também de uma... Acho que era da Capcom, havia um muito mal. É. Rock Evolution. Esse já é muito antigo. Rock Revolution, acho que é esse. Yeah. Não é Rock Revolution. É, então, olha, eu também não sei qual é. Vamos acabar com isto. Mas só já mais um jogo. Mais um exclusivo do Kinect. Queres acabar ainda? Qual é que é? Mini Ninjas Adventures. Ah, anunciaram agora há pouco tempo. Yeah. Apareceu, não anunciaram, acho que apareceu assim no Marketplace ou no... Ah, pois, foi qualquer coisa assim. As imagens e isso. Não estou muito à espera. Assim, sim, exclusivo para o Kinect, é que estou à espera. Só porque é exclusivo. Não? Eu gostei bastante do jogo original. Se queres falar exclusivo para o Kinect, eu digo que já há um que estou bem à espera, tirando o Silver Talent que sai este mês, estou à espera do... Também sai este mês o... Aqueles dragões. Panzer Dragoon. Ah, não conheço. É um é arcade, vai ser arcade. Era tipo, excelente na... Controlas, da mesma maneira que controlas o Shadow of Eden, portanto... Eu acho que os arcades com Kinect normalmente funcionam bastante bem, então. O que tem sido até agora... Mas, por exemplo, esse que eu estou a falar, não sei se já viram um gameplay. Já algum de vocês jogou Shadow of Eden? Não. Com o Kinect? Não. Tens tipo uma mão, controlas a mira, depois tipo puxas a mão para trás e depois para a frente e disparas. Tu tens tipo 6 tiros, fazes o lock-on, disparas quando esticas a mão. E se usares... Não, não é nada a ver. E se usares a mão esquerda, tens tipo sempre a disparar e é só apontar para eles, estás a ver? Que é um jeito tipo musical, dá a chuta ao nariz. É uma experiência fantástica e dá a comprar também. É dos melhores arquivos para quem, para dizer a verdade. E tipo o Panzer Dragoon, a jogabilidade é a mesma coisa. Tens uma mão contra o dragão e depois a outra tipo para disparar, estás a ver? Sim, o Panzer Dragoon original também já era assim, já era tipo One Rails. Esse tipo de jogo funciona bem no Kinect. Era tipo, o dragão andava sempre em frente. Eu lembro disso da sensação. Tu tinhas um botão para virar para trás e outro para virar para frente. Bem, depois era... Tinhas uns para os lados também. Tens uma mão contra a mira e não sei se controla o dragão também ou não, mas tipo, se não, é uma mão contra a mira e uma dispara. Não. Tu não, de certeza absoluta que não vais controlar o dragão. Se for como... Sim, então controlas, é assim. Mas era o tipo de Shadow of Eden, pá, espetacular. É um dos meus jogos que já joguei com o Kinect. Se o Panzer Dragoon tiver uma jogabilidade precisa como aquele, funciona bem. Pronto, última chamada. Há mais algum que queiram falar? Não. Deixa eu estar. Deixa eu estar para o dia. Não, acho que. Já foi dos principais. Segunda-feira começam as conferências. E vai ser uma semana toda cheia de novas informações de jogos e outras porcarias assim. Curiosidade. Acho que passaram 3 meses desde o último podcast. É possível. Curiosamente, também tinha sido 3 meses. Exato. Tínhamos feito antes do outro. Foram todos 3 em 3 meses. Média, e estamos quase a passar as 100 mil visitas no Xbox agora. Autopromoção. Temos 96 mil visitas desde sempre, se não me engano. Obrigado a todos. Quase 97 mil. Até. E... Sabe que é o botão do refresh? Pois é. E então, vai sair amanhã, domingo, quando, depende de quando vocês estiverem a ver este podcast, o guia do Trials Evolution. É bem. Ei, esse jogo está espetacular. Pronto, o Brasil vai divagar mais um bocado. Esse não vou dar, não vou dar. Portanto, o jogo é ligeiramente difícil. Mas vá pá, mais vão lá ver o guia. Ganhamos mais um conversa. Provavelmente quando tiveram a ver isto já vai estar o guia no site. Pronto, agora foi só agradecer ao Verzinho por ter aceito o convite de participar no nosso podcast. Se quiserem, foi coragem. É só baterem à porta e eu abro. Epá, estás um bocado longe, eu estou no Algarve. E pronto, acabamos. Foi o tentativa de piada. Tchau, tchau. Até um dia. Até daqui a 3 meses.